se tu não tem nada. Jesus da guarida, se tu não tem casa, Jesus te abriga. Se tu não combina com sua família, ele é quem resolve problemas da vida. Ele foi pro céu, mas te convida. Que vive falando, sou um forasteiro. Também vive chorando por não ter dinheiro. Nosso Deus é rico e tem um tesouro. Ele é o dono da prata, também do ouro. Por favor, irmão, deixe de choro.